tu aqui. Já posso sentir o seu poder inundando meu viver, transformando corações. Há um doce espírito aqui. Há um doce espírito aqui. Já posso sentir o seu poder inundando meu viver, transformando corações. Há um doce espírito aqui. Sopra, Santo Espírito de Deus, tenha liberdade entre nós, inundando meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Deus, inundando meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Deus, inundando meu viver, transformando corações. Há um doce espírito.